olhar me prende, não posso escapar. Corações em conflito, verdade ou ilusão. Nesse jogo ardente, perco a razão. Promessas quebradas, um peso a carregar, mas a canção nos puxa, não dá pra parar. Amor proibido, feito de segredos, entre a luz e a sombra, dançamos sem medo. Os corações em chamas, não posso negar. Histórias pra contar, entre risos e lágrimas vamos nos encontrar. No eco do silêncio, um grito a surgir. Nesse labirinto, só quero te sentir. Entre o certo e o errado, a linha é tão fina, mas a tua presença é tudo que eu quero. Amor proibido, feito de segredos, entre a luz e a sombra, dançamos sem medo. Corações em chamas, não posso negar. Nesse crime de amor, sigo em frente, a paixão não se apaga. No labirinto dos nossos desejos, cada toque é um grito, um desejo eterno.